Capítulo 25. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem em número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho.